AM de São Paulo, 1.200 kHz. Música brasileira. 9:02. A Cultura M apresenta... Musicalidade. A musicalidade é as músicas dos anos 50, 60 e início dos anos 70, música brasileira em hi-fi. E hoje, 21 de junho, marca a data de nascimento de um dos mais românticos intérpretes brasileiros. Estamos falando de Nelson Gonçalves, o eterno boêmio. Nelson cantou de tudo, mas o seu forte, sem dúvida, foi o romantismo. E só de falar de algum sucesso, né? A Deusa do Asfalto, A Volta do Boêmio, composições de Adelino Moreira, que talvez tenha sido o seu compositor predileto. Muitas vezes acompanhado por um regional na base de cavaquinho, flauta, violões, pandeiro e bandolim, Nelson deixou verdadeiros clássicos da dor de cotovelo, como se dizia antigamente. Nelson foi uma das mais importantes vozes dos anos 50. Na primeira parte do Musicalidade de hoje, então, uma pequena, mas justa e de coração homenagem a esse boêmio romântico e, por vezes, triste pelo desamor. Nelson Gonçalves. Sendo a vida do meu coração, compreendeu e abraçou-me, dizendo a sorrir: meu amor, você pode partir, não esqueça o seu. Bem alto, não

vida comprida estrada alongada. Parto à procura de alguém ou à procura de nada. Vou indo, caminhando, sem saber onde chegar. Quem sabe na volta te encontre no mesmo. Tiraste uma pedra no peito de quem só te fez tanto bem. E quebraste um telhado, perdeste um abrigo, feriste um amigo. Conseguiste magoar quem das mágoas te livrou. Tiraste uma pedra com as mãos que esta boca tantas vezes beijou. Quebraste o telhado que nas noites de frio te servia de abrigo. Perdeste o amigo que os teus erros não viu e o teu pranto enxugou. Acima de tudo, atiraste uma pedra, turvando esta água. Esta água que um dia, por estranha ironia, tua sede matou. Teu pranto enxugou, mas acima de tudo, atiraste uma pedra, turvando esta água que um dia, por estranha ironia, tua sede matou. Tiraste uma pedra no peito de quem só te fez tanto bem. E quebraste um telhado, perdeste um abrigo, feriste um amigo. Derivelto Martins e Davi Nasser, Nelson Gonçalves cantou Atiraste uma Pedra. Somente Derivelto Martins, Caminhemos e de Adelino Moreira, com Enzo de Almeida Passos, Nelson Gonçalves cantou Negue. Muitas vezes o modismo deixa de lado, né, a história e a cultura da música de um país. Muitas vezes chegaram a acusar Nelson de ultrapassado, demodê e... E cada momento da história tem as suas peculiaridades. E desconhecer e rotular, no mínimo, uma demonstração de desconhecimento histórico. Seguramente, para os que sabem disso, têm respeito e admiram intérpretes do nível do quilate de Nelson Gonçalves, fazem parte de um determinado momento da história da música, da história da cultura brasileira, não só a música brasileira, que nunca vai ser apagada, e

Nelson Gonçalves cantou de Roberto Roberti, Dos Meus Braços Não Sairás. De Adelino Moreira, Meu Vício é Você. E de Dolores Duran, Ternura Antiga. Aí foi uma pequena homenagem, mas muito sincera, do Musicalidade a este grande intérprete da nossa música brasileira, o grande Nelson Gonçalves. 9:33, vamos prosseguindo com o nosso programa. Musicalidade pela Cultura M. Joel e Gaúcho. Estão batendo, se for comigo diga que eu não estou. Fui pra Paris, fui pra Moscou, é a mulata que há pouco tempo você abandonou. Não diga aí, não diga isso. Está zangada, de cara feia traz um vassourão. Pra te bater pelo que eu vejo ela está disposta a fazer barulho e te meter a mão. Mas que toma, diz que toma, diz que toma que tem. Se for comigo diga que eu não estou. Só pode ser o cobrador, é a mulata que há pouco tempo você abandonou. Meu Deus do céu, eu vou fugir. Está zangada, de cara feia traz um vassourão. Pra te bater pelo que eu vejo ela está disposta a fazer barulho e te meter a mão. Eu vou espiar, se for verdade eu vou me esconder. Essa mulata de meter pavor, cruz credo, você que trate de se defender. O meu lugar vai ser atrás daquele guarda-roupa ali. Você arranja, você fique quietinho. Essa mulher da canela é só paxi, baia, escudo, uma esquitamba que tem. Se for comigo, diga que eu não estou. Só pode ser o cobrador, é a mulata que há pouco tempo você abandonou. Não diga aí, não diga isso. Está zangada, de cara feita, um vassourão. Pra te bater pelo que eu vejo, ela está disposta a fazer barulho e te meter a mão. Se o pau comer, você me chame o guarda, por favor. E assistência, pelo amor de Deus. Calandanda, corra a farmácia, chame o doutor. Que eu tô com dor no sururu. Eu penso que não vou levar vantagem. Essa mulher bateu no regimento. Eu já conheço a sua malandra. Mas desquitão, mas desquitão. Foi o teu olhar que me inspirou. Oh, oh, oh, teu nome no meu coração. Bem direitinho dentro do meu coração. Eu sinto tanta saudade deste amor. Oh, e canto para não chorar de dor. Mas vou dizer que foi o teu olhar que me inspirou. Oh, oh, oh, teu nome no meu coração. Bem direitinho dentro do meu coração. Eu sinto tanta saudade deste amor. Oh, oh, e canto para não chorar de dor. Teu sorriso foi a minha inspiração. Meu diabinho tentação. Teus olhos negros foi a minha perdição. Como é que não? Por isso eu canto essa triste melodia, que é uma gota de alegria para um pobre coração. Teu nome no meu coração. Bem direitinho dentro do meu coração. Eu sinto tanta saudade deste amor. Oh, e canto para não chorar de dor. O teu sorriso foi a minha inspiração. Meu diabinho tentação. Teus olhos negros foi a minha inspiração. Como é que não? Por isso eu canto essa triste melodia, que é uma gota de alegria para um pobre coração. Ah, que bom! Foi o teu olhar que me inspirou. Oh, oh, oh, teu nome no meu coração. Oh, bem direitinho dentro do meu coração. Eu sinto tanta saudade deste amor. Oh, oh, e canto para não chorar de dor. We'll be right back.

é Paris. E os nossos filhos, oh, que inferno. Eu vou pô-los num colégio interno. E telefone pra Mané do Armazém. Porque eu não quero ficar devendo nada a ninguém. E vou comprar um avião azul para percorrer a América do Sul. Mas de repente, que a vida me chamou. Está na hora do batente. Mas de repente, que a vida me chamou. E disse: acorda, Bargolino. Foi um sonho, minha gente. Elvina, vai ter outra lua de mel. Você vai ser madame, vai morar no Palace Hotel. Eu vou comprar um nome, não sei onde, de Marquês, Moreira de Visconde. E o professor de francês, bon amour, eu vou trocar seu nome pra madame Pompadour. Até que enfim agora sou feliz. Vou passear a Europa toda até Paris. E os nossos filhos, oh, que inferno. Eu vou pô-los num colégio interno. E telefone pra Mané do Armazém. Porque eu não quero ficar devendo nada a ninguém. E vou comprar um avião azul para percorrer a América do Sul. Mas de repente, que a Alpina me chamou. Está na hora do batente. Mas de repente, que a Alpina me chamou. E disse: acorda, Vargulino. Mete os peitos pelos fundos, que na frente tem gente. Foi um sonho, minha gente. Vejam só que urucubaca, eu vi uma orquestra. O maestro era um tal de Sarrafo, que tocava um samba canção. E a moçada dançava baião. Ai meu Deus, que confusão, mas no domingo eu fui. No baile do risca-faca, onde o traje arribou. Era tamanco, católico, casaca. Vejam só que urucubaca, eu vi uma orquestra. O maestro era um tal de Sarrafo, que tocava um samba canção. E a moçada dançava baião. Ai meu Deus, que confusão. E um sujeito com 3 metros de altura. Isso não é tamanho de uma criatura, nem de um fantasma também. Era um nego testa, que na base do desespero gritava 50 cruzeiros. Custa uma faca pra depois da festa. Li um aviso que explicava muito bem. Podem brigar à vontade, porque aqui a polícia não vem. Todo mundo é gente bem. Nem de um fantasma também. Era um nego testa, que na base do desespero gritava 50 cruzeiros. Custa uma faca pra depois da festa. Li um aviso que explicava muito bem. Podem brigar à vontade, porque aqui a polícia não vem. Todo mundo é gente bem. Nós ouvimos Germano Matias cantando de Jorge Costa e Durum Dum Dum, Baile do Risca-Faca. Moreira da Silva, de Wilson Batista e Geraldo Pereira, Acertei no Milhar. E Jorge Veiga, de José Batista e Alberto Maia, Última Barbada. Nós estamos encerrando o nosso Musicalidade. Aqui dentro do estúdio está muito calor, está uma coisa impressionante, senhoras e senhores. A pressão faz assim, ó, sobe e desce. Mas segunda-feira estaremos em um novo estúdio, com um som totalmente digitalizado. E é isso aí, a nova fase da cultura. Tá passando, esses dias foram terríveis, mas são ossos do ofício. É só um desabafo. Bom, o nosso programa de hoje teve seleção musical de Márcio Barker, trabalhos técnicos e apresentação de Carlos Oliveira. Ah, toda mudança requer algum, né? A gente precisa fazer um pouquinho de sacrifício porque depois fica legal, fica bacana. Se a gente não fizesse isso, como é que ia melhorar, mudar, não é isso? Então, o importante é que as músicas são boas e o programa é espetacular. Esse que vos fala não tem importância nenhuma, né? Daqui a pouquinho a gente volta com o Todos os Sons, a música brasileira em som instrumental aqui na Cultura M. Rapidinho, a gente volta já. A Cultura M apresentou Musicalidade. Sábado Cultura, um programa de variedades com música, dicas de lazer, serviços e os destaques da nossa programação. Sábado Cultura, todo sábado das 8 da manhã à 1 da tarde.